figura branca, meu querido, com o sistema que é guerra. Mete o capu na cara, pega as armas e já era. Vai pro cimento, bota playboyzada pra tremer. Pega a boa do cofre, mete fogo no AP. Leva o Kaiser, Audi, a Passat alemão. Se passar pela fronteira é droga, arma e munição. Mete os pesos pra rifar, tira um castelo com as armas. Aproveita enquanto pode, nem tudo é conto de fato. Atrás dos ouro, já vi muito mano perder tesouro. De 10 que entrar no crime, 9 tem sangue no ouro. Apetitoso, mete a Joana Dark no rosto. Só bicho solto, na cena 24x40. Fecha bonito por tirar no Paraguai. Até a fronteira de Guaíra no bote os menino traz. Altos quilos do Verdim, o mapa de farinha. Arma tem de sobra, só calibre de linha. 38 reforçado, 6 tiros, bula embutida. Rossi por toquinho, chimitão igual do Coringa. Gol de cavalinho e na canela seca. Taurus tem janela, mira especial vermelha. Topperman, tambor liso, 6 polegada. 44 preta, 357 niquilada. 45 de tambor na caixa. Cabo de marfim, de osso ou de borracha. Só brinquedo violento, as PT é agressiva. Desce com silenciador, mira laser e pente de 30. Os furador desce no baú desmontado. E as droga na sequência em cima do teto falso. As mina vai pra foz, os crack na mochila. Balança digital pra pesar a sintonia. As princesa no 12, tem charme e sabedoria. Se infiltra com os playboys só pra traficar balinha. Carnaval, matinê, só dá playba nos clubes. Dando mais de 100 reais pra cheirar lança perfume. Quem pagou de executivo, caso universitário. Amanheceu carbonizado dentro do porta-mala.